Rádio USP FM São Carlos, em rede com a Rádio USP FM São Paulo e Rádio USP FM Ribeirão Preto, está colocando no ar Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade. Criação, produção, seleção musical e apresentação, Rubens Betting. Pesquisa cultural e musical, Eulália Alonso Betting. Jornalista responsável, Edmilson Lucchesi. Em nosso departamento de operações e gravações, Antônio Carlos, o nosso competente e querido Júnior. Bom dia, ouvintes da Rede USP de Rádio, em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Para você recordar aquele tempo feliz que passou pela Rádio USP FM de São Carlos, agora com a Rádio USP FM São Paulo e Rádio USP FM Ribeirão Preto, em 107,9, Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade. Mas, nesta manhã de domingo, o nosso negócio, a pedido é música. Nós vamos enfocar a missiva que vem lá de São Paulo, da Vila Anastácio. Quem nos escreve é o colecionador e grande amigo nosso, o senhor Cícero Xavier, que fez aniversário dia 25 próximo passado. Bom amigo Cícero Xavier, de toda a equipe da Rádio USP de São Carlos, da Rádio USP de São Paulo, da Rádio USP de Ribeirão Preto, desejamos a ti 1 milhão de felicidades e que a nossa amizade perdure por muitos e muitos anos e que o senhor continue participando de Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade. E para o senhor, com muito respeito e muito carinho, vamos atender a sua missiva. Ângela Maria Sapoti, como diria o saudoso presidente Getúlio Vargas, Ângela Maria cantando, do musicólogo Ari Barroso e do poetinha saudoso Vinícius de Moraes, com excelente coral de vozes masculinas e femininas, Ângela Maria dá um show em Rancho das Namoradas. Dalva de Oliveira não poderia faltar no bom gosto do Cícero Xavier. Dalva de Oliveira, em arranjo do maestro Lírio Panicali, do saudoso poeta da Vila Noel Rosa, pela 10ª vez. Para o aniversariante do último dia 25, senhor Cícero Xavier, que reside na Vila Anastácio, Rua Bartolomeu Paes, em São Paulo, ele que é um grande colecionador da música do passado e que está conosco, Nora Ney, a eterna Nora Ney, a primeira a lançar o rock and roll em nosso país. Nora Ney, em arranjo do maestro Cópia, canta do Antônio Maria, Onde Anda Você? Está sorrindo entre as cores da manhã, se abrindo nas flores do céu. O véu das nuvens que esvoaçam, que passam pela estrela morrer, parece nos dizer que não existe beleza maior que o estrela inocente, seu corpo é uma rosa fechada. Em seus seios pudores renascem as dores de antigos amores que vieram, mas não eram o amor que se espera, o amor primavera. São tantos seus encantos, jamais comparar, nem mesmo a beleza que tem as alvarás no mar. O véu das nuvens quis voar, passam pela estrela morrer. Parecem nos dizer que não existe beleza maior que o amanhecer. E no entanto maior, bem maior que do céu, bem maior que do mar, maior que toda a natureza, é a beleza que tem a mulher namorada. Seu rosto é assim como a aurora ardente, sua alma é uma estrela inocente, seu corpo é uma rosa fechada. Em seus seios pudores renascem das dores de antigos amores que vieram, mas não eram o amor que se espera, o amor primavera. São tantos seus encantos que para os comparar, nem mesmo a beleza que tem as auroras no mar. Jurei não mais amar pela décima vez. Jurei não perdoar o que ele me fez. Mas o costume é a força que fala mais alto do que a natureza, e que nos faz dar prova de fraqueza. Senti que o meu coração quis parar quando cheguei e escutei a vizinha falar que ele só de pirraça seguiu com o praça, ficando lá no xadrez pela décima vez. Ele está inocente, não sabe o que fez. Joguei meu cigarro no chão e pisei, sem ter mais nenhum, aquele mesmo apanhei e fumei. Através da fumaça neguei minha raça, chorando a repetir: ele é o veneno que eu escolhi para morrer sem sentir. Nesta noite comprida, onde anda você? Neste instante da vida, onde anda você? Por que você não vê, meu bem, por quê? Nesta hora perdida, eu queria você. De bebida que você jogou fora, e na hora mais uma taça desprezada. Quis ter tudo e não fui nada. Ninguém é mais triste do que eu. Mais uma taça desprezada. Fiz ter tudo e não fui nada. Ninguém é mais triste do que eu. Um jardim, um coreto, a música e a saudade. O nosso e-mail para que você solicite músicas: uspfm@sc.usp.br. O nosso site, o site da Rede USP de Rádio, www.usp.br/radiousp. Mas vamos nós com música nesta manhã de domingo. Missiva que vem da Vila Piauí, São Paulo, da Rua João Almeida Sampaio, do nosso gentil ouvinte, senhor Antlonique Avedizem. Amigo Antlonique Avedizem, nós, a partir da semana vindoura, estaremos fazendo as referências necessárias dos aniversariantes que a sua cartinha enfoca. E desejamos à sua querida mãezinha, que ela que está adoentada, que se restabeleça com as graças divinas, com as graças de Deus. Que Deus a ilumine e a abençoe e que ela tenha ainda muitos e muitos anos de vida. Para o senhor Antlonique Avedizem e para a sua mãezinha que está adoentada, nós vamos rodar Jorge Veveiga, o caricaturista do samba, cantando do João de Barro, Pode Ser Que Não Seja. Silvio Caldas, o eterno, o titio, que deixou um legado maravilhoso para os nossos ouvidos, de autor desconhecido, arranjo do Radamés, Silvio Caldas em Meu Limão, Meu Limoeiro, tudo isso para o senhor Antlonique Avedizem e sua mãezinha que está adoentada, mas que ficará boa com a graça de Deus. Todo dia rezando na igreja, pode ser que ela seja uma santa, mas também pode ser que não seja. Oi, nem tudo que é luz é ouro, nem tudo que balança cai. Nem tudo que é luz é ouro, nem tudo que balança cai. O moço que a gente conhece, todo dia bebendo cerveja, pode ser que ele seja um pau d'água, mas também pode ser que não seja. Oi, nem tudo que é luz é ouro, nem tudo que balança cai. Diz que não foge e que enfrenta sorrindo a peleja. Pode ser que ele seja um valente, mas também pode ser que não seja. Nem tudo que é luz é ouro, nem tudo que balança cai. Nem tudo que é luz é ouro, nem tudo que balança cai. A flor que nasce no mangue e no meio do lodo viceja, pode ser uma flor muito pura, mas também pode ser que não seja. Oi! A gente